senda de Gilgal, a voz ressoou. Elias chamou Eliseu, o chamado chegou. Fica aqui, meu filho, o Senhor vai me levar. Mas Eliseu respondeu, não vou te deixar. Oh, vive, Senhor, em meu coração. Teu Espírito clama em minha adoração, como o redemoinho que leva para o céu. Eu sigo, eu creio, teu amor é meu véu. Em Betel os profetas sabiam do que viria. Eliseu em silêncio guardava a profecia. Elias disse, vamos, é hora de partir. Mas o desejo de Eliseu não podia sucumbir. Oh, vive, Senhor, em meu coração. Teu Espírito clama em minha adoração, como o redemoinho que leva para o céu. Eu sigo, eu creio, teu amor é meu véu. E ao Jordão chegamos, as águas a se abrir. Elias e Eliseu, juntos a prosseguir. Peço porção dobrada do teu Espírito em mim. E ao ver o céu abrir, Eliseu viu o seu fim. Carros de fogo, o céu se abriu. Eliseu clama, meu pai, teu amor não se escondeu. Rasgou suas vestes, a capa em suas mãos, e ao ferir as águas disse, onde está o Senhor? Oh, vive, Senhor, em meu coração. Clama em minha adoração, como o redemoinho que leva para o céu. Eu sigo, eu creio, teu amor é meu véu. Sarai as águas, Senhor, traz vida a este chão. A terra estéril floresce em tua transformação. Teu Espírito clama em minha adoração, como o redemoinho que leva para o céu. Eu sigo, eu creio, teu amor.